Um operário ficou gravemente ferido ao sofrer um acidente de trabalho nesta manhã de segunda-feira em Ilhota. Nós vamos conversar com o Pereira do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade para sabermos mais detalhes sobre essa informação. Pereira, o que aconteceu nessa ocorrência que vocês atenderam nessa manhã? Então, nós somos acionados por volta das 8 horas e 57 minutos, né? E segundo o solicitante, havia ocorrido um acidente de trabalho onde uma tubulação de concreto havia caído sobre um operário, né? Então, a gente acionou rapidamente o nosso trem de socorro, composto por um caminhão de combate a incêndio e resgate e uma ambulância, uma unidade de esporte básico, para ir até o local, né? Que ficaria no bairro Pocinho, mas precisamente no loteamento novo que fica às margens do acesso à BR-470, o novo acesso aqui de Ilhota. Quando a gente chegou no local, a gente identificou que o masculino ele não estava embaixo da peça de cimento, do tubo de cimento, e nem estava soterrado, né? Ele estava sob a lama, com um traumatismo craniencefálico grave. Como era um local de difícil acesso, ficava no, no, no, na galeria que eles estavam promovendo, cerca de 2 metros, 2,5 metros de profundidade, com bastante lama, a gente fez a retirada rápida, protocolado como trauma, né? E nesse meio tempo que a gente fez a primeira avaliação do paciente, a gente já acionou a aeronave do Arcanjo 03 com a equipe médica do SAMU para estar prestando apoio para a gente nessa ocorrência, tendo em vista que era um paciente grave e nós, como suporte básico, não poderíamos oferecer a sobrevida necessária que ele precisava no momento, né? Então a gente contou com o Arcanjo 03, assim que nós conseguimos retirar a vítima daquele local de difícil acesso, a aeronave já estava pousando nos arredores do sinistro. A gente fez a retirada, colocou o paciente na ambulância, onde a equipe aeromédica fez todo o processo invasivo no paciente, né? Com medicamento, intubação e tudo mais. Logo após a estabilização do paciente, ele foi conduzido pela aeronave até o Hospital Marieta, em Itajaí, que é a nossa referência. Pereira, pelas primeiras informações que chegam, que essa peça que caiu na cabeça do operário pesa cerca de 3 toneladas. Ele ficou gravemente ferido na cabeça? Sim, é uma peça grande de cimento, né, que comporta as galerias de esgoto. Eles estão fazendo uma galeria de esgoto nova no loteamento, né? E ele ficou gravemente ferido, ele teve um traumatismo craniencefálico grave, né? Então, sempre que a gente trata de uma lesão deste nível, a gente trata que é um paciente que corre risco, né? Ele saiu foi com a aeronave até o Marieta, relativamente estável, né? Seus sinais vitais estavam estáveis, ele estava medicado, só que aí teria que passar por tomografia, raio-x, para ver qual a gravidade da lesão, né? Mas com certeza sim, ele ficou bem grave. Esse operário tem 58 anos. Isso, 58, 57, 58 anos. A princípio, ele é residente da cidade de Itajaí, mas é natural aqui de Ilhota. Nós conversamos com o Pereira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, nos falando sobre o acidente atendido na manhã desta segunda-feira, dia 27, na vizinha cidade de Ilhota. Gil Dias para a Rádio Sentinela.